Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Eu sou um PC, mas eu quero ser um Mac. Oi, aqui é Nick Ellis. Eu também fui afetado pelo campo de distorção da realidade de Steve Jobs. Salve, galera. Cardoso aqui, testemunha ocular da história. Meninos, eu vi. Eu estava lá. Aqui é a Zagal, o anão e... 01101010110100110. Você é muito... E você é esperto, você vai saber que a Zagal não faz nada à toa. Então vá lá decifrar esse código. Código binário. Muito bem, estamos aqui reunidos com essas duas figuraças. Nós vamos falar da mais recente revolução na história da humanidade, protagonizada por duas mega empresas, cara, que são a Microsoft e a Apple. Vamos falar de Bill Gates e Steve Jobs, essa dupla de concorrentes que se bateu, se estapeou pela história, mas nos proporcionou a maior revolução em termos de tecnologia, cara. Vamos estudar essa história. Depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Você quer falar mais baixo que você grita e vaza no meu microfone? E daí? Tá tudo no mesmo? Me incomoda um pouco. Muito bem, então vamos lá para o Recadinhos da Paróquia. Prêmio Podcast, nós estamos derrotando todos, absurdamente. Está rolando agora o Prêmio Podcast. Você vá no jovemnerd.com.br que tem um mega banner para você votar. Né? Exato. Você sabe que esse sistema novo, bem mais blindado que o anterior, já pegou várias tentativas de fraude? É? É verdade. Olha só, o Ed me falou. Falou? Vários sites que tentaram, sabe... fazer bots. Isso, exato. Não conseguiram. Ah, maneiríssimo. Estão lá na lista negra. Então, por favor, não façam boss para o Jovem Nerd, isso é uma idiotice. Votem em casa. É um voto por IP, então lembra disso, simples. Exatamente. Tem um IP sobrando, tu vota. É. Então, galera, outra novidade, Jedi com Paraná, Zagal! Exatamente, vai acontecer dia 27 deste mês de setembro. Que, para quem está ouvindo esse Nerdcast, é no dia seguinte de sua publicação, ou seja, amanhã. Sim, e se você estiver ouvindo no futuro, esqueça. Whatever. Mas se você está ouvindo no dia 26 ou no dia 27, dá tempo de ir na feira ainda. Exatamente, em Curitiba, a JediCon Paraná, neste dia 27, sábado, na Cinemateca de Curitiba, Rua Carlos Cavalcante, 1174, das 13 às 19 horas, Azaghal. Nós vamos estar lá. Estamos lá vendendo camisetas, atenção! E action figures. Action figures, leve o seu dinheirinho. Ou saia de fininho. Excelente, não deixe de ir lá, vai ter exposição, fanfilmes, simulação de lutas de sabre de luz. E muitas pessoas esquisitas. Exatamente, muito bom. Um aviso, eu cometi uma canelada no Nerdcast passado, o Draconiano, do nosso amigo Tucano, conto dele. Ah. Não é publicado toda segunda-feira, mas sim toda sexta-feira. Ah, junto com o Nerdcast. Exatamente. Então você vai lá no draconiano.com.br se quiser ler o conto de Tucano. Você sabe que tem muita gente que tinha vontade de escrever contos e está escrevendo depois que leu os contos do Tucano? E por que que essas pessoas não mandam para o Jovem Nerd? É uma ideia, né? Por que não? Nós temos aí o Citala publicado uma vez por mês, a cada quarta-feira. Por que não ter o seu conto? Então, se você escreve contos porque se empolgou com os contos do Tucano, você pode mandar os seus contos para nós. É, não, e por favor, não é qualquer conto. É, se for então, né? Idiota, não manda. Né, cara? Só se for muito idiota, tem aí você pode mandar. Tem que passar pelo crivo de qualidade, Jovem Nerd. Ou então a gente pode fazer um jovem, como o seu sogro dizia, jovem de nerda... Ai, e a gente bota as paradas que mandam que são ruins. É, pode ser, né? Só uma coletânea de... Exato, pesquisa. Que nem fazem no Big Brother. É verdade. Uma boa, hein? Vamos pensar nisso. Um abraço para Marlon Fernando Quandt, que apareceu com a... Lembra que ele mandou um e-mail um tempo atrás? Que ele apareceu no jornal local com a camisa Acre, você acredita? Sim, lembro. Falar em Acre, você viu essa do Rede Sem Fio no Acre? Ah, é, os Estados Unidos investindo quase $1 milhão pra... Meio milhão, na verdade, né? $500,000 pra colocar... Banda larga, free, grátis. No Acre. No Acre. Pelos Estados Unidos. Essa é demais, né, cara? Puta que pariu, o que, que a gente vai comentar? Não, nada, deixa comentar, pra lá, né, cara? Compra a camisa. Então, o Marlon Fernando, ele apareceu no jornal com a camisa, né? E olha o que ele conseguiu dessa vez, aparecer no Fantástico com a camisa Acre, você acredita? É, não é nenhuma reportagem sobre o Acre, nem sobre o Jovem Nerd. É aquele quadro meio boring, bola murcha. Não, é legal, bola murcha. Não, não, é muito ruim, cara. Não, cara, é engraçado, as pessoas, cara. O cara perdeu o gol. Cara, pessoas livre. Tentando aparecer de qualquer maneira, cara. Então... O Marlon vai estar no Bola Murcha desse dia 28 de setembro, neste domingo. E, então veja lá o Acre, você acredita no Fantástico. Outro assunto. Azaghal teve uma ideia genial um tempo atrás. E aí copiaram, porque a ideia não tem dono. não copiaram. Quer dizer, a ideia também não é nada original, né, cara? Por acaso, o Rapadura Cast começou a ligar para os seus ouvintes, né, Sim. Azaghal? Mas o dele é diferente do nosso. Ah, sim, claro. Porque o esquema deles é legal. Eles pedem para as pessoas mandarem os telefones. E eles ligam. E aí eles escolhem e ligam. Nós ligamos sem autorização nenhuma. A pessoa não sabe quem está ligando. Exatamente. Nós escolhemos clientes da Nerd Store. Exato. Viu? Vocês um dia iam ganhar alguma coisa por comprar na Nerd Store. Exato. E a gente liga na surpresa. Isso. Para perguntar um pós-venda, né? Isso. E nós vamos fazer isso agora. Exatamente. Vamos ligar aí. Liga aí. Vamos ligar. Temos aqui... A Tarsila Garcia, vamos ligar para ela aqui, atenção, ligar através do Skype mesmo para poder gravar. É Tarsila? Isso. É, Tarsila, aqui quem fala é da Ned Store. A senhora comprou algo na Ned Store ultimamente? Comprei. E lá, Tarsila, que é Alexandre Antônio, você está no Jovem Nerd. Que legal. Ai, que emoção. É, você está participando do nosso pós-venda Nerd Store, ao vivo no Nerdcast. Que legal. Nós queremos, a Zagal está aqui também, né? Oi, tudo bom? Meu, eu tô suando. Estamos querendo saber das pessoas que compram, se encontram dificuldades, em comprar, ou se é fácil. Eu queria dar a sua opinião verdadeira. Não, achei bem fácil. Bem facinho de achar. Só uma coisa que eu tenho a dizer. Devia ser mais fácil achar o link pro tamanho das camisetas. Olha aí, garoto, tá vendo? Eu já tinha falado isso pra você, cara. Já? Claro. Isso nós vamos providenciar. Pode deixar. Então, mas conta o pagamento. Achou tranquilo, fácil? Achei. Ainda mais que eu tenho conta no Itaú, então foi mais fácil ainda. Sem fazer propaganda, né? Não, excelente. Então, é isso que nós queríamos saber. Se você está satisfeita, você pode aguardar a sua Ned VD vermelha. Confirma? Isso! Está a caminho. Você sabe, Jovem Nerd, que ontem foi aniversário dela, né? Caraca, é verdade! Nós temos aqui sempre, todo dia, né? Fala aniversariante do dia, a gente não fala nada. Nada, a gente não liga. É verdade. Não, mas então, parabéns para a Tarsi. Obrigada. Ouvinte e leitora. E cliente. Muito bom. Então ficamos felizes que você está satisfeita e queremos que você sempre volte, sempre mande sugestões. E sempre compre, cara, né? Gaste todo o dinheiro possível na Nesto. Tá bom, obrigada. Um beijão, parabéns por ontem. Beijo, obrigada. Muito bem, essa foi a Tarsi, muito obrigado por tudo. Acho que a gente tem que ligar pra outra pessoa, né? É maneiro, é divertido outra isso. Outra pessoa? É. Então, peraí, vamos buscar... Vamos rodar o nosso programa randômico. Isso, randômico. Olha, atenção. Aqui, ó, esse aqui, Guilherme Briggs. Vamos ligar pro Guilherme de sacanagem. Vamos ligar pro Guilherme Briggs pra saber o que que ele já comprou na Nerd Store, né, Zagal? Várias vezes. Ele é um excelente cliente. Muito bom mesmo. Então vamos ligar pra esse filho da mãe agora. Alô? Alô? Por favor, senhor Guilherme Briggs? Ah, sou eu. Oi. Pois não, senhor, aqui estamos falando sobre um produto que o senhor comprou recentemente pela internet. Olha só, eu posso explicar, eu tenho nota disso. Não é radioativo. Peraí. Calma, rapaz, hoje estamos falando da Nerd Store! Olha só! E aí, meu filho? Tudo bem? E aí, beleza? O Azaghal está aqui comigo. Fala, cara, beleza? Beleza. Boneco. Cara, boneco. Ei, calma. Nós estamos ligando porque nós estamos agora fazendo um pós-venda na Nerd Store, não é, Azaghal? Na verdade, a gente está conferindo o serviço da senhora Jovem Nerd da portuguesa. Exatamente. Né, então, direitinho, né? A gente liga para pessoas que compraram na Nerd Store e por acaso apareceu o seu nome na nossa lista, né? Olha só. E a gente queria saber, cara, você que é uma pessoa que os nerds já conhecem, que já participou de nerdcasts, são muito falados aqui, o que você achou de comprar na Nerd Store? Você foi bem atendido? Chegou rápido? Como é que foi? Ah, perfeito. É fácil, né? A navegação lá no Nerd Store é tranquila. Você acha os itens facilmente. E o pagamento online também é tranquilo, não dá problema. Foi tranquilo? Chega rapidinho. Não, e chega rapidinho, embalado direitinho, tudo acolchoado, com plástico bolha. Olha! Isso é uma reclamação que eu tenho pra fazer aqui, interna, que a gente tá gastando plástico bolha demais. Tem que botar jornal, né? Jornal molhado. Mas então é isso. Não, sério, cara, você ficou satisfeito mesmo. São alguns probleminhas, mas tudo bem, a gente deixa pra sair. Chega de Guilherme Briggs, né? O tempo da ligação está esgotado. Vamos para os nossos e-mails normais. Muito bem. André Lima, 26 anos, Brasília, Distrito Federal. Um abraço para os amigos do Plano Digital. Nossa, tá demais. Sobre o Carlos Kurt, o alemão dos Trapalhões, vocês ficaram na dúvida a respeito do que ele fez no filme do 007. Pois eu lhes digo, ele era o segurança do aeroporto. Ele aparece no filme quando o vilão, Jaws, o dente de aço, isso, passa pelo detector de metais e seus dentes de aço fazem o aparelho apitar. É aí que nosso querido alemão Carlos Kurt para o Jaws, este com seus 2,18 metros. Jaws apenas dá um sorrisinho mostrando seus dentes metálicos. E Carlos Kurt deixa ele passar sem problemas. Que demais isso. Tem no YouTube, clique aí pra você ver. Tem no YouTube? Tem, cara. Demais, que fantástico, cena, cara. A cara do Kurt, cara. Ele arregala os olhos e dá um passinho pra trás, é muito bom. James. James Mordomo, será? James, por favor. Coca-Cola, James. E ele simplesmente escreve. A primeira vez que escrevo pra vocês e quero parabenizá-los pelo excelente Nerdcast sobre Os Trapalhões. Uma coisa que era bem característica nos filmes e programas dos Trapalhões era justamente essa mistura de Terence Hill e Bud Spencer, onde a porrada lambia. E também... Jerry Lewis e Martin, né? Com o Didi quase sempre se dando mal no amor, que nem o Jerry Lewis. E canelada, ele fala aqui. O filme que tem a cena da montanha em forma de galinha que coloca ovo de ouro é o Cangaceiro Trapalhão. Ah. E não eles na Serra Pelada. Vale lembrar que o Cangaceiro Trapalhão conta com Regina Duarte, que passa o filme todo se querendo pro Didi. Aí, rapaz. Tanto que ele não fica com a Bruna Lombardi pra ficar com ela. Olha. Tomou. Bonito. E acaba que chega o Tarcísio Meira, todo vestido de branco, num cavalo branco. Caraca, e tu não é na novela Rock Santeiro, cara? Nossa, é nessa cara, que aparece o Tarcísio Meira. É no filme dos Trapalhões, cara? Que pariu. Ah, não acredito. Um merchan que não foi lembrado por vocês foi da propaganda da Calói. Inclusive, eles cantavam a musiquinha Pedalando, pedalando, pedalando com a Calói, pedalando, pedalando, a poupança nunca dói. Está aí, né, o roteiro feito por eles, né, cara? Com certeza, né, cara? Ah, e uma coisa que não foi lembrada, virou marca registrada do Didi, foi o uso das gravatas sempre com desenho de mulher pelada, cara. Eu sempre quis ter uma gravata. A gravata era gigante, até a virilha. Exato. Né? Cara, eu achava o máximo. Ele isso. Combinava com aquelas ombreiras de gigantes. Exato, né? Fazia um triângulo. Cara, que coisa inacreditável. Cadu Simões, historiador e roteirista. 26 anos também. Eu só li hoje mesmo de pessoas com 26 anos. Osasco, São Paulo. O último Nerdcast sobre Trapalhões, o 128, uh-huh, foi muito bom. mas senti falta de vocês terem comentado algo sobre os gibis que os Trapalhões tiveram. Em especial a série que foi publicada pela editora Abril no começo da década de 90 e que se chamava As Aventuras dos Trapalhões. Esses gibis traziam histórias com paródias bem legais de filmes e desenhos e séries de TV, como Didiraia. Didiraia seria, cara, uma paródia com Jiraia, isso mesmo? Com certeza. Muito bom, cara, muito bom. Os Traparugas Ninjas. É muito maneiro você tentar fazer tudo com o nome da sua marca, é, né? É muito maneiro, cara. Se fosse no Nerdcast, seria o Nerdiraia. Nerdiraia. Tô entendendo. Didiana Jones. Oh. Bate Trapalhões e por aí vai. Inclusive, chegaram até mesmo a publicar uma graphic novel intitulada Didi Volta para o Futuro. Cara, eu sou o mais genial de todos. Fala, rapaziada, o Pastor Cleibon tá de volta. Olha aí, não. Essa... Esse é o que vou ler. Ah, não. Não, lá vem ele. Lá vem o padre Azaghal. Lá o Dom Azaghal. Agora, fodeu, todo mundo... Pastor Cleibon diz, para encurtar, senão Azaghal não lê, vou colocar em tópicos. Ai, meu Deus. Primeiro, entrei um dia no chat do Nerdcast no MSN. Calma aí, parece que ele entrou no chat do Nerdcast. Ele entrou no chat. Você está interpretando a Bíblia à sua maneira. Eu coloquei o nick Pastor Cleibon. Vocês não imaginam o que aconteceu. Fizeram um alarde no chat só porque entrei. Me chamaram de o famoso Pastor Cleibon. A vaidade está tomando o Pastor Cleibon. Tá vendo? Olha aí o perigo. E alguns nem acreditaram. Falaram que eu era fake. É mole? Sabe que uma vez eu também entrei no chat e não acreditaram. Não acreditaram. É vocês que não acreditaram, vão queimar no inferno. Segundo, na semana do episódio do Robert, Rosa Gal me fez passar vergonha. Olha só. Eu ri tanto quanto ele fez o Padre Azaghal, que eu quebrei a cadeira e caí no chão. Que estrapalhões, cara. Putz, fiquei muito envergonhado, cara. Putz. Terceiro e último. Muito bom, o último Nerdcast sobre os Trapalhões. Me fez reviver minha infância, mas tenho uma pergunta a fazer. Eu me lembro que no auge dos Trapalhões foi aberto um motel na RJ104. Olha isso. Eu não sei se devo continuar a ler um e-mail que trata de sexo. Pois todo mundo dizia que o motel pertencia ao Mussum. Que isso? Coincidência ou não, quando o Mussum morreu, logo depois o motel fechou e está fechado até hoje. Olha, como é que o Pastor Cleibon sabe disso? Eu não sei o que Pastor Cleibon anda fazendo, espero eu que seja casado. Porque senão a igreja condena. Ai, tá zoa total, jagões da mil. Microsoft e a Apple não se construíram, não nasceram sozinhas, né? Não era só Bill Gates aqui, esses caras são a ponta da lança, o que todo mundo conhece. Sem dúvida. Não pode esquecer do Paul Allen, né? E principalmente do Steve Wozniak, que foi o cara que inventou o computador pessoal como a gente conhece. Vamos começar falando deles, né? Que é bem fácil de saber quem são os barbudos. É verdade. Não, um barbudo da Apple e outro da Microsoft. Exatamente. É, se bem que o Steve Jobs tinha o barbudo. Mas depois ele tirou. É, exato. Sempre sobra um barbudo. Toda dupla de sucesso tem um barbudo e um cara que tem que tirar a barba. Ele já tá olhando pra mim aqui. E geralmente é um careca pra atrapalhar. O nosso querido Steve Jobs não seria ninguém sem Steve Wozniak. Exatamente. Que é o gênio da eletrônica, engenheiro, o cara que construiu o primeiro computador pessoal viável, né, para se comprar. O cara que criava as coisas do nada, né? Exato. E o nosso amigo Paul Allen, que era sócio, amigão do Bill Gates, que também escreveu códigos com ele e tal, e iniciou toda a Microsoft. São pessoas que não são conhecidas do grande público, mas têm grande importância na história também. O que eu quero saber é o seguinte, eles ficaram milionários ou... Claro, claro que ficaram. O Oz, na verdade, não ficou muito, não. Ele saiu cedo, ele fala até que a primeira mulher dele deve ser bilionária. Ele saiu cedo antes da Apple explodir de verdade. Peraí, quem saiu cedo antes da Apple explodir foi o outro sócio, o terceiro sócio que eles tinham. Ronald Wayne vendeu a parte dele na sociedade por $800. Esse aí foi que nem aquele Pete Best dos Beatles, sabe? Pô, esse cara saiu antes da Apple existir, né, cara? O Oz, ele deu muitas ações pra outros funcionários que o Steve Jobs não queria dar a ele. No filme Piratas de Silicon Valley fala um pouco sobre isso, né? Ele mostra uma hora que o Steve Jobs tá sacaneando uns caras que estavam lá desde o começo, né? Uma coisa importante desse Nerdcast, nós vamos pautar muitas informações num mega filme irado, Os Piratas do Silicon Valley, que conta a história desses dois. Né? Eu discordo. O Nick Ellis falou que esse filme era foda. Não, presta atenção. Não, deixa eu explicar. Falou que esse filme era uma bíblia, o caralho, que ele e o Cardoso sabiam de cor, cada um fazia uma fala. E o filme é um lixo. Não é um lixo, filho. É um lixo. É um filme pra televisão. Eu acho que ele tem vários erros. É um filme recomendável pra nerds. Esse é o intuito do Nerdcast, porque o filme, ele dá uma pincelada só. Você não pode seguir a história, dizer, contar toda a história da época da Microsoft pelo filme. Ele é feito pro público geral. É assim, o filme é interessante, mas distorce pra caralho. Distorce legal. Isso é importante ser dito. Mas o próprio Steve Wozniak, disse que o filme, ele foi bem sucedido em captar a personalidade dos dois, os conflitos principais entre os dois, etc. Isso aí foi uma maldade que ele falou com o Jobs, né? Por quê? Porra, porque no filme o Jobs, né, é um Adolf Hitler, né, cara? Depois que o Oz contou que o Jobs pegou um trabalho pra reduzir um circuito lá de um videogame em não sei quantos chips, passou pro Oz, o Oz que fez o trabalho, aí o pessoal da Atari adorou. Deu $5,000 de bônus e o Jobs não repassou pra ele? É. Que isso, sério? Ouvido da boca do Oscar. Só pra lembrar quem não conhece, Steve Wozniak e Steve Jobs, os dois Steves. Exatamente. O Woz, ele era um gênio da eletrônica. E ele foi o cara que criou o Blue Box. Muita gente conhece esse nome, o jogo. Na verdade, ele não criou o Blue Box. Ele ouviu falar no Blue Box e ele começou a criar Blue Box pra vender, mas não foi ele que criou o primeiro Blue Box. Não, mas teve o cara, o Captain Crunch, ele descobriu que o apito que vinha de plástico no cereal do Captain Crunch fazia o mesmo som de qualquer porra lá que você podia fazer ligação de graça, não é isso? Certo. Não foi o Oz que pegou isso e criou o Blue Box? Pelo que a gente ouviu lá na palestra, né, Cardoso? Ele leu numa revista pela primeira vez que existia esse mecanismo, entendeu? De fazer os sons, você acessar um satélite através dos tons. Uh-huh. Então, a partir dali, ele falou pro Steve, olha isso aqui, os caras estão escrevendo isso aqui como se fosse ficção, mas é verdade, porque olha os termos. O Steve Jobs falou, pô, então vamos fazer isso aí e vender, porra. Foi a parte da pirataria deles, né? Essa que é a grande sacada do... Essa foi a primeira, né? Eu quero saber o seguinte, o Oz era o gênio foda, né? Ele o era Ford. Ele era o Ford. Não? Cara que construía qualquer porra. O Steve, ele era muito bom em eletrônica também, mas ele era, mais do que tudo, ele era vendedor. Ah, exatamente o que eu queria saber. Ele era um marqueteiro perfeito. Tinha bastante know-how de eletrônica. A Apple começou porque o Woz e o Jobs participavam de um clube de computador chamado Homebrew Computer, que era... Nerd pra caralho. Cara. Feitos em casa, exato. Eles tinham isso na cabeça, que eles queriam construir um computador que fosse viável para as pessoas usarem. Como é que era nessa época, assim? Todo mundo queria construir um computador? Não. Essa galera do clube era o quê? Três losers? Ou... Não, tinha um clubinho bonito, cara. Tinham vários clubes espalhados pelos Estados Unidos, não era só um também. Mas essa revolução de querer construir um computador, que seja, veio a partir do quê? Era coisa do hobby de eletrônica. Começava, o cara brincava de montar coisa eletrônica, ia montando coisa mais complexa, até a hora que começou a aparecer chip, e aí eles viam que já dava pra fazer alguma coisa próxima de um computador. Exato. Esse é o conceito do hacker. Fazer por quê? Porque a gente pode. Exato. Também tem o negócio do Silicon Valley, né? Eles moravam no Silicon Valley, que é o antro, né? Aquela coisa tava efervescendo ali naquele lugar. Então, por exemplo, o Ozzy contou pra gente lá no, na palestra que você cortava a grama do vizinho e o cara te pagava em chip, entendeu? Então... Peraí, vocês foram numa palestra de Steve Wozniak, é isso mesmo? Exatamente. É isso mesmo, periferia. Não só a gente foi lá na palestra, como a gente encontrou com o Steve Wozniak depois, né? Conhecemos ele, conversamos com ele. Eu sou testemunho do Cardoso, o Cardoso é testemunho de mim. Tiramos foto e ainda temos até o famoso cartão de visita de metal feito a laser dele. Olha, parabéns, cara. Lendário cartão de visita de Wozzy. Tá deixando o Cardoso rico, inclusive. Ele tá cobrando pra segurar... Eu tô cobrando pra segurar o cartão e pra tirar foto com o cartão. Excelente. Tem gente lá no Meio Beat que ofereceu R$500 pelo cartão, o Cardoso não vendeu. Que isso, cara. Espero o cara morrer. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. O Oz, ele construía, né? Ele pegava a placa e construía, botava chips e circuitos e o caralho. E eles colocavam uma linguagem de programação e aquilo virava um computador. Não, mas peraí, ele construía o quê? Fazia uma caixa de madeira, botava os negócios ele dentro. Ele construía todos os circuitos. E o negócio fazia o quê? Contas, 2 mais 2, 3 mais 3. Eu não sei, cara. Primeiro ele dava resultados em luzes, assim. Se você soubesse entender binário, como você pelo visto sabe, né? Você entendeu o resultado da conta. Só aquelas luzes genéricas que a gente vê nos filmes antigos, no Star Trek, né, tem um significado. Né, tem, eles não tinham dinheiro pra fazer mais nada, então botava aquilo lá. Né? Mas então, o que aconteceu? Eles foram mostrar, olha, e o Oz, os primeiros diagramas, ele dava pra todo mundo do Computer Club lá dele. Ele distribuiu, ó, galera, é assim que se monta. Ele não guardava nada. Ele fazia placa de circuito, é isso? Não, ele fazia a placa de circuito e eles começaram a vender essas placas de circuito. Steve Jobs falou assim, vamos fazer uma empresa e a gente vende esses kits pra pessoa montar o seu computador, que era uma placa mãe com memória RAM, com processador, sabe? A grande sacada do Jobs foi descobrir o seguinte, que todo mundo queria montar o computador, mas ninguém era o Ozzy, entendeu, pra montar o computador. Então ele falou, pô, Steve, vamos fazer uma placa onde você coloca as coisas em cima. Tá aí ele criou o conceito da placa mãe como a gente conhece. Então o Steve, ele é muito importante também, na Exato. Parte técnica da coisa, o conceito. Cara, se você se referir aos dois como Steve, fudeu. Fudeu. Um é o Ozzy, o outro é o Jobs, cara. Senão a gente tá fudido. Então o Jobs falou pro Oz, vamos fazer uma placa, um kitzinho onde a gente possa espetar outras plaquinhas, é isso? Era o kit de montagem, né? E ele dava o coração da coisa. Mas que foi a primeira placa-mãe. Esse, a placa-mãe das placas-mães. Isso, e ele chamava isso de Apple One. Foi o primeiro produto da Apple, né? Que eles montavam na garagem do Steve Jobs. Eles venderam a calculadora eletrônica do Steve Woz e venderam a Kombi do Steve Jobs. Exatamente, isso o ano... $1,300. É. Caralho, a Kombi não valia porra nenhuma, né, cara? E já valeu algum dia? Hoje em dia ainda vale porque é vintage, né? Naquela época era uma merda. Hello, I'm a Mac and I'm a PC. No De Volta pro Futuro, o ano de 1955, eles brincam de ser aquela data cósmica, né? De todos os acontecimentos importantes. Na nossa era, nessa revolução, o ano é 1975. O ano que eu nasci. Chupa essa, Jovem Nerd. Exato, eu ia começar por isso. O ano que a Zagal nasceu foi o ano que eles começaram a mexer nisso. Eu vou te falar outra coisa, cara. O ano que eu e o Cardoso nascemos foi o ano que o Steve Wozniak e o Steve Jobs se conheceram. Então esse ano foi mais importante que o seu, Zagal. Esse foi o ano. Do outro lado dessa história, tínhamos um moleque, dois moleques, Bill Gates, Paul Allen, a faculdade de Harvard, olhando revistas de eletrônica nesse mesmo ano, e eles viram que uma empresa em Albuquerque ia lançar um computador, que era o Altair. Altair. Altair. Eu chamo de Altair. Eu chamo de Altair também. Olha aí. Agora, na verdade, eles começaram bem antes disso. Yeah. Eles já começaram no colégio ainda, porque graças a uma doação lá, eles conseguiram ter um terminal, na época de teletipo, que era... imprimia no papel, para usar um mainframe de uma empresa próxima. Aí seu Gates adorou a história, seu Allen adorou a história, vamos aprender informática. Resultado, em um dia eles gastaram a cota de acesso do colégio de um mês inteiro. e tome esporro. Dois são duas pessoas geniais, cara. Vamos começar por aí. Tem pessoal que gosta de falar mal da Microsoft, gosta de falar mal do Bill Gates, mas antes disso a gente tem que reconhecer o valor do cara, entendeu? Mas diferente do Jobs e do Walls, o Gates e o Allen, eles eram voltados mais pra parte de software, é isso? Exatamente. Eles sabiam criar programas. Isso é que é mais impressionante, na minha opinião. A grande sacada é a dele. É que nem RPG, né, cara? Esses dois vão saber montar as caixas. E esses vão botar a magia dentro. É isso, cara. Mais ou menos isso, né? Pô, assim, a magia toda veio da Xerox. A gente vai chegar lá. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Enquanto o Steve Jobs estava lá construindo máquina física, o Bill Gates sabia programar. E ele viu uma oportunidade nesse Altair. Mas eu pergunto, ele programava o quê? Cara, coisas que faziam contas. Cara, eu não sei o que que é nessa época que os computadores faziam. Sabe o que eu tô tentando entender? A motivação do cara. Cara, isso era novidade, era descobrir coisa nova, coisa de moleque. Cara, a motivação do Bill Gates sempre foi dominar o mundo, cara. Não tem como ter sido diferente em momento nenhum. Mas a gente tem que reconhecer o valor que o Bill Gates foi um grande homem de negócio. Porque esse cara do Altair, do Altair, ele ligou pra ele e falou assim, olha, você vai lançar um computador teu, Altair? Eu estou fazendo aqui, de hobby aqui, um sistema que mas pode o rodar Altair, o seu... Altair, ele fazia o quê? Acendia luzes coloridas. Era bonito, ele era muito bonito pra você botar em cima da mesa, era lindo. Dava pra botar um disco dentro. Exato, e o Bill Gates ligou pra ele e falou assim, olha, eu tenho uma linguagem pro seu computador funcionar. Ah, e ele não tinha porra nenhuma, ele não tinha nunca nem mexido no Altair, no Altair. O Bill Gates jogou um verdaço. Jogou. Ele nem o Paul Allen tinham mexido no Altair ainda. Aí ele conseguiu marcar uma demonstração, né? Ah, então vem aqui mostrar, né? Aí, olha só como os dois eram fodas. Eles pegaram um outro computador lá, genérico, que eles tinham, e emularam o Altair, entendeu? Não era um Altair. Boa, até visto. Exatamente. Dois laranjas, dois azuis. Eles fizeram um interpretador lá da linguagem Basic. Então funcionou o negócio aquela cena no filme é muito interessante, né? Que eles falam, pô, quem vai ligar? Quem vai ligar? Não, o Paul tem que ir lá, mas o Bill Gates é que tem que ligar. Porque o Bill Gates é que convence. Uh-huh. Então o Bill Gates ligou e falou que era o Paul Allen, entendeu? E aí foi o Paul Allen. Exato. E aí ele conseguiu vender uma licença dessa linguagem para o Altair, né? Ele falou assim, ah, então vou trancar a faculdade, largou tudo. E foi trabalhar exclusivamente para a empresa que construiu o Altair, pra MITS. E ele criou... Eles criaram a empresa lá em Albuquerque. Isso, a Micro Tracinho Software. Hoje em dia não se usa mais IF, eles tiraram. É pra acabar com aquela lenda de que o Bill Gates criou o nome em homenagem ao próprio pênis. Muito bem, enquanto o senhor Bill Gates criou a sua pequena empresa no deserto de Albuquerque e começou a trabalhar fazendo Basic para o Altair, nós temos o senhor Steve Jobs na sua garagem decidindo, olha, que tal se a gente fizer um computador inteiro, né, e não só um kit de montagem. Interessante ver que a visão do Jobs era bem diferenciada da visão, né, do Gates, né? O Bill Gates, ele estava interessado em fazer software, em ganhar dinheiro. O Steve Jobs, ele tinha uma espécie de utopia maior. Exato. Né? É. Porque sim, era ganhar dinheiro vendendo computador. É, mas tinha aquela coisa de querer mudar o mundo, né? Aquele negócio que era até do Homebrew Club lá, que a pessoa exato ficava uma coisa meio socialista, né? E o Steve Jobs era um hippie do caralho nessa época, né, cara? É. Ele tinha esse pequeno ideal, essa coisa, esse sonho, né, de mudar. O filme mostra o Steve Jobs como um riponga foda, querendo descobrir quem ele era, o que, que ele tava fazendo no mundo, essa porra toda, né? Exato. Pô, cara, tinha uma Kombi, cara, né? Década de 70, você tá de sacanagem, né, cara? Mas então, em 77, chegou um cara chamado Mike Markula, que é um daqueles investidores anjo que chamam no Silicon Valley. Aparece um cara que vai fazer seu negócio funcionar. Isso aconteceu com todas as mega empresas. Aconteceu com o Google, aconteceu com o Yahoo, etc, né? Essas revoluções sempre acontecem com um investidor chega com dinheiro, ó, eu vou fazer o seu negócio dar certo. Então ele, o cara chegou, toma aí $250 mil, construa uma empresa com isso, né? E eu vou ganhar dinheiro com você, se Deus quiser. Então eles arranjaram um investidor, simples assim. Sim, mas... Essa volta não. toda que você deu não, não, olha, no investidor. É diferente você ir pedir empréstimo no banco. O investidor anjo. Sim. É uma parada diferente. É o cara que vai investir dinheiro lá. Sim, ele é um dos cofundadores da Apple, Mark Markula. Um investidor. É um investidor muito importante para a história da Apple, né? Sem dúvida. Né? É o cara que acreditou neles. Ele ficou sabendo da Apple de onde? Ah, o Steve Jobs nessa época estava procurando, né, investimento, estava para lá, para cá, não sei o quê. E ele com certeza procurou o Mike. Mas ele viu oportunidade, tipo, ah, esses caras certamente têm futuro, ou 250 mil era merda. Não, uma coisa muito importante os que a gente está esquecendo. É, a gente está esquecendo que antes disso, o Oz falou pro Steve Jobs, cara, eu vou ter que apresentar isso para HP, porque o meu contrato de empregado deles, eu tenho que apresentar tudo que eu faço para eles. O Oz trabalhava para HP. E o Jobs trabalhava na Atari. Olha só, isso eu não sabia. E eles se depararam com a situação que é, agora eu estou fodido, inventei esta merda, tenho que mostrar pro meu chefe. Exato. Não é isso? Exatamente. Tá, o que aconteceu? O Oz marcou uma reunião, chegou cheio de tralha, fez a apresentação lá para um bando de executivos. Só tem um detalhe: os caras estão acostumados com aqueles mega computadores, os super minis na época que custavam 150, 200 mil dólares. Aí quando ele mostrou um negócio que custava mil e pouco, eles falam: pô, isso é um brinquedo. A gente não faz brinquedo, a gente faz até calculadora. Só que a nossa calculadora é melhor do que isso. E no filme, mostra o Oz apresentando para um, mas na realidade ele passou por 5 níveis de gerência. Sério? Olha só. Ele 5. Mostrou pro chefe dele, o chefe dele mostrou pro chefe dele. Olha. E por aí foi. Mas no filme a cena é bem representada que o cara da HP fala assim, então esse é um computador pessoal, né? Ele é. Então, mas por que uma pessoa comum quereria um computador? Muito bom, cara. Exatamente. O cara não viu o mercado, né, que tinha na frente dele ali. Impressionante. É importante também ilustrar que os computadores que eles estavam levando e montando eram caixas de madeira. Exatamente. É. Era uma beleza. Não era nada de plástico, maneirista. É, era caixotes de madeira, cara. Com circuitos dentro. E que basicamente não fazia nada. Você tinha que programar tudo do zero e gravar em fita cassete. É, pois é. Era um computador artesanal mesmo. Sim. Exatamente. Era uma coisa... Na garagem. Mas aí, com o investimento, em 77, nasceu o Apple II, que era o computador fechado completo. Mas aí já era um computador maneirinho. Já era um computador. Não, ele foi um sucesso. Quando eles apresentaram na feira, na West Coast Computer Fair, foi um mega sucesso. Ele tinha um drive de 5 e 1 quarto do disquete, flop drive, que o Oz criou, cara. Era sensacional. Isso explodiu a cabeça de todo mundo, cara. Era muito foda. E sabe em quanto tempo ele criou esse drive de disquete? Duas semanas. Não, que assim? Jura ele, duas semanas. Isso porque ele nunca tinha trabalhado com disquete antes. Caraca, quer ver, né, cara? Mas antes do disquete existia pra quê? Era só mega computador que usava? Não, mini computador, terminal também tinha, mas aí eles usavam muito os de disquete de 8 polegadas, que era um grandão. Era maior ainda. Era maior ainda. Aí inventaram de 5 e 1 quarto, face simples, que ainda tinha um macete pra você usar dos dois lados, você tinha que cortar uma lateral dele. Ó, oh, sensacional. Caraca, eu não lembro disso não. Vocês são muito novinhos, cara. Em 1980, eles abriram as ações da Apple na bolsa, né? Isso também. É. Aí a Apple era uma mega empresa, a Microsoft era um patinho feio. Então a Apple deu um boom, né, cara? 3 anos, cara. A Apple... O investimento do cara lá realmente foi bem aplicado. Foi, porra! O Apple II foi um sucesso brutal, assim. Mudou o mundo realmente, cara. E até no Brasil, no auge da reserva de mercado, você, pra tudo quanto é lugar, você tinha clone da Apple aqui. Era caro pra burro, era melhor trazer importado, mas tinha até no Brasil você tinha um mercado muito grande de gente fazendo no periférico pro Apple. O Steve Jobs, ele é mostrado de uma forma meio estranha no filme, mas o cara era um gênio, cara. Ele era um visionário. E além do que, ele sabia vender aquele negócio melhor do que qualquer um no planeta. O meu amigo Guy Kawasaki, que foi um evangelizador lá na Apple, ele falava que primeiro havia Jesus e depois havia Steve. Então... Ah, mas a coisa virou uma religião mesmo, virou cara. Uma religião. O cara, pô, mexe com as pessoas. Hello, I'm a Mac and I'm a PC. Bill Gates continuou trabalhando com a MIT, fazendo lá o BASIC, e aí ele teve um problema que o BASIC vazou, e aí começaram a copiar, a clonar, e aí ele até escreveu nessa época, porque teve problema de pirataria da parada e tal, ele escreveu uma carta aberta. Desde essa época, né? Porra. Nego fazia pirataria de cartão perfurado, cara. Copiava as cartas perfuradas. Exatamente. E vocês sabem quem era, quem foi um dos clientes do BASIC de ponto flutuante? antes da Microsoft foi a Apple. Ah, é? Do Basic? Do Basic. Porque o primeiro Basic, que quem escreveu foi o Oz... Escreveu rapidamente também. Ele não fazia conta com casa decimal. Ah. E aí ele precisava de um Basic decente pro Apple II. Um Basic floating point, aí... Aí seu Gates, que é o homem de negócios, diz, olha, eu tenho o Basic pra vocês. Vamos fazer o seguinte, vocês não vão comprar licença total, não. Não vou vender, vou fazer baratinho. Eu vou fazer uma licença baratinha com validade de 5 anos. Assim vocês vendem quanto você quiser, sem ser cópia individual. Uhum. Depois a gente conversa. Aí o Oz falou, ó, a gente achou que, nunca achou que ia durar 5 anos o Apple II. Resultado, no final de 5 anos... A Microsoft estava segurando a gente pelos culhões. Nas palavras do Oz. Olha que excelente, cara. Essa que foi a grande sacada. Ele vendeu o direito de usar o Basic por 5 anos. Exato. Então, independente da quantidade de máquinas. O oposto do que ele fez com a IBM. E aí, depois de 5 anos, ele falou, vamos conversar, né? Exato. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. O negócio da Microsoft com a IBM é que foi a grande sacada do Bill Gates, né? Porque ele conseguiu entrar dentro da barriga, da baleia, né? Do monstro, e botou uma bombinha ali dentro que explodiu a IBM. O que é a IBM hoje em dia? A IBM se reinventou. Ela hoje em dia faz outras coisas. Como a IBM era a evil. Era o Big Brother. Evil Empire. Exatamente. Visto pelo Steve Jobs como o Big Brother, né? Do 1984. E exatamente. Era grande inimigo desses moleques, desses hippies, desses malucos geeks. Né? Era o inimigo a ser deposto, né? Exatamente. E quando a Apple surgiu, ela começou a incomodar a IBM, porque eles falam, pô, esses caras estão aqui, esses moleques estão aqui, entendeu? Pegando o nosso negócio, vendendo esse negócio barato pra caramba, fudeu. Exato. E aí eles criaram uma divisão pra tentar entender o que estava acontecendo. A IBM não trabalhava com o público de casa, trabalhava só com empresa, né? Exatamente. Fazia caixote. Contratos governamentais. Isso. Então, na verdade, eles ficaram putos porque eles não estavam explorando aquele mercado. A IBM não vendia computadores, alugava computadores. Ah, isso é o melhor negócio do mundo, cara. Imagina, você não vende computador, você aluga. É, porra, excelente. Pô, o cara tem que pagar pra você todo mês. No filme Piratas do Silicon Valley, essa é a cena que é muito significativa, que o Bill Gates fala assim, olha, a gente só sobrevive quando precisam da gente. Aí ele, tá, ele vai dar uma jogada de mestre na IBM e fala, olha, eu tenho todas as soluções dos seus problemas. É, ele fala, eu tenho o DOS, cara, e a gente vai, pô, que você vai fazer o que com essas máquinas? Você precisa ter um sistema aí. O DOS a gente já tem, já tá trabalhando. Exato. E não tinha nada. É isso, em parte, é verdade, porque o Bill Gates ele não foi com tudo pra cima da IBM. A IBM veio atrás do Bill Gates, a Microsoft, perguntar sobre o Basic. E o Bill Gates falou, olha, eu conheço aqui o fulano da empresa tal, aqui que era da CPM, né, Control Program Microcomputers. Eles fazem sistemas operacionais e vão te ajudar. Aí esses caras, a IBM foi atrás desses caras, e eles não quiseram assinar um contrato de confidencialidade. Ah, então eu não vou. Olha só como o nego tomando não mereceu. E aí a IBM voltou pro Bill Gates. Olha, o cara que você indicou, nada. Isso que eu não entendo, essa parte. O Bill Gates não fazia software, sistema operacional? Nessa época? Não, não. Basic era só uma linguagem. Bem básico. Mas qual é a diferença entre uma linguagem e um sistema operacional? A linguagem não faz nada. É isso? Uma linguagem você faz um sistema operacional. A linguagem é o que faz a máquina entender o que você quer. Entendi. Entendeu? O sistema... Faz a interface entre você e a máquina. Exatamente. Mas o Altair usava só a linguagem ou ele tinha um sistema operacional? É, ele tinha um sistema operacional muito primitivo que só tinha as funções básicas de comunicação. O Bill Gates com a IBM voltando, né, à porta dele. Então tá bom, então eu vou te dar um sistema operacional. Você quer, eu te dou. E ele não tinha porra nenhuma, não sabia nada, né? Não sei o que eu vou dar pra ele. Aí que é a história, que ele foi... Mas se você parar pra pensar, ele não tinha nada pra perder também. Pois é, olha, imagina. Eu vou contar um segredo pra vocês. Depois de muitos anos trabalhando no mercado de informática, isso não é prerrogativa do Bill Gates, não. O pessoal faz isso o tempo todo. Exatamente. Ah, então, ele foi para uma empresa chamada Seattle Computer Products, comprou por $50 mil um sistema operacional, o QDOS. Isso. Ele pagou $25 mil pelo DOS. Não, foi 50? Isso foi em que ano? Em 80 ele conseguiu convencer a IBM. Compraram uma licença não exclusiva por $25 mil em dezembro de 80. E em 81 eles compraram o sistema operacional inteiro por $50 mil. É, e obviamente não falaram para quê, né? Mas não precisa falar, você vai comprar um negócio e vai falar, Não. Que porra é essa? É, não, tá certo. Pô, eu vim comprar aqui o seu terreno. Você quer comprar por quê? Não, é que vão construir um parque da Disney aqui do lado. É. E aí eu tô querendo me forrar antes. Porra, aproveita e cobra logo 20 vezes mais, né, pô? Já que... Sendo que esses 50 mil de 1980 é o equivalente a 125 mil hoje. Ah, mas o cara vendeu bem, né? Por um softwarezinho. Fez um bom negócio. O cara ia fazer com aquilo. Ele não tava fazendo nada. Ah, mas eu aposto com vocês que vocês quiserem que quando ele viu os computadores da IBM com o programinha dele, ele ficou putaço, cara. Aposto que... Depois foi processor também. Aí, não tô falando? Processor? Processor. Cara, se eu sou juiz e o cara me vem com um processo desse, eu dou-lhe um esporro. Pra deixar de ser otário. Exatamente, né, cara? Falou, o senhor vendeu e agora vai ter que devolver o dinheiro pra deixar de ser idiota. Não, o mais engraçado é que na hora que ele processou a IBM, né? Porque a IBM, na época, dizia que o DOS era o produto dela. Então ele não processou a Microsoft, ele processou a IBM. Ah, então olha a sacada de mestre aí do Bill Gates. Até se livrando pra Deus. Detalhe, o Bill Gates não revendeu o DOS, ele licenciou o DOS sem direitos de exclusividade. Cara, esse negócio de licenciar é que é foda, cara. Ó, o Bill Gates é um homem licença, tá, cara. Aí o George Lucas, né, cara? É verdade. Aprendeu com o Bill Gates. Bando de moleque otário. Vamos poder vender os nossos computadores à vontade e eles ganham uma merreca lá. A gente da IBM é foda. Os lucros estão no hardware. A gente não quer esse negócio de software. Não vemos nenhum problema. O Bill Gates fala assim, eu quero poder vender pra qualquer pessoa. Ele, whatever, quem faz computador aqui somos nós? No mundo sou eu, não existe outra empresa assim, se na IBM, né, cara? Exato, né? Uma curiosidade, em 81, o Tim Patterson, o cara que criou o Q2, que foi transformado em MS-DOS, né? Aham. Uh-huh. É, ele foi trabalhar na Microsoft. Ah, foi contratado? Saiu da Seattle e foi pra Microsoft. Coitado. Volta um pouquinho, 1979, outra revolução estava para acontecer, quando Steve Jobs e sua trupe de engenheiros foram visitar a Xerox PARC, que era a Palo Alto Research Center, uma unidade de pesquisa da Xerox. Foi lá e aí ele encontrou com o Xerox Alto, que foi o primeiro computador que ele viu na vida, ele was, com a interface gráfica de usuário. É porque assim, a Xerox tinha desenvolvido nesse centro de pesquisa vários projetos. E um deles era o GUI, Graphics User Interface. É o GUI. A interface gráfica que ia revolucionar o universo dos computadores. O mouse, o ponteirinho, você mexe as coisas com a sua mão na tela do computador, você não tem que ficar digitando tudo. Os menus, cara. Os menus. Menus, cara. Menus. Estamos falando de menus. Imagina o que seria da gente sem os menus, cara. Aí o que aconteceu? No filme, eles falam que o Steve Jobs chegou lá e viu tudo e roubou a ideia do mouse para construir os seus computadores e tal. Não foi bem assim que a coisa aconteceu. Na verdade, a Apple estava prestes a ir a público, né, as ações serem medidas, e o Steve Jobs reservou $1 milhão em ações da Apple pré-IPO, né, antes de lançar, reservou e pagou essa saída. Ele passou 3 dias lá com os engenheiros dele, mas foi uma visita paga, porque a Xerox viu uma oportunidade em expandir as tecnologias que eles tinham desenvolvido e não estavam dando utilidade, né, em fazer a parceria com a Apple. Em troca disso, eles deram $1 milhão em ações e tascaram a mão no mouse. A Xerox tem a tradição de criar coisas geniais e não usar. A história da Xerox também é engraçada porque a xerografia, né, foi criada por um grupo que quis vender essa ideia à IBM, a IBM não comprou e aí se transformou numa empresa própria, né? Eles nasceram com uma grande ideia. Na verdade, a Xerox, a máquina de Xerox nasceu pra bater fotos, né? Ah, fotocópia. E aí alguém falou, não, isso não serve pra bater fotografia. E aí... Mas é perfeito pra ganhar. Exato. A Xerox também é adepta do negócio de alugar, né? Perfeito. Ah, lógico, né? Ah, sim. É, até hoje. Mas, então, quer dizer, o mouse nasceu na Xerox, só que eles não aproveitaram. Inclusive, a mulher chamada Adele Goldberg, ela era fundadora do par, ela falou, vocês estão malucos, vocês vão mostrar isso pros caras, isso é ouro, vocês vão entregar o ouro e tal, não sei o que. A diretoria mandou dar pros caras. Aí ela soube protesto, ela era uma funcionária lá, ela foi ordenada a dar, e aí, tará, vieram os projetos da Apple com interface gráfica. Resumidamente, a Apple pagou, foi lá, viu que gostou e levou. Exatamente. Passou a mão na bunda dessa mulher ainda na saída. Que deve ter sido quem inventou essa porra desse mouse. Mas era da empresa, ela não podia fazer nada. Fazer nada, né, o que ela vai fazer, né? Inclusive, o Steve Jobs, depois da entrevista, ele falou que ele viu outros projetos fodas lá. Eles mostraram 100 computadores em rede, passando e-mails um pro outro. Era uma coisa louca, sabe? E ele disse que ele não ligou pra nada disso. Ele viu a interface gráfica e ele ficou maluco. Em 10 minutos, ele sabia que todo o universo de computadores ia andar para aquilo. E aquilo era o futuro dos computadores. E ali ele viu que tava o caminho para ele lançar o Lisa, que seria o próximo computador dele, que foi nomeado em homenagem à filha dele. Exato. Que é uma das histórias mais mal contadas da história da informática. Exatamente. Por quê? Porque ele ninguém não fala dessa menina. Ela é menos falada que os filhos do Michael Jackson. Mas, coitada, o computador com o nome dela não fez muito sucesso, né? Ah, claro, 10 mil dólares naquela época era uma fortuna. Pois é, com aqueles preços é complicado. E nessa época, você já tinha interface gráfica no Apple II, que já tinha um monte de programas que faziam mais ou menos interface gráfica. Uh-huh. Já tinha interface gráfica no PC com um tal de Jam. O Ventura Publisher já usava e fazia interface gráfica. É, rodava então, no DOS, mas tinha, né? Não justificava dar 10 mil dólares naquele troço. Mas algum desses tinha um mouse ou só o Lisa tinha mouse? Não, todos esses já... Você já tinha mouse pra todos eles. Então, whatever! O Lisa era o sistema operacional já assim. Eles investiram muito no Lisa fazendo testes. O Oz até contou lá pra gente que eles faziam aqueles testes tipo polícia, assim, com parede espelhada, sabe? E aí botavam, tipo, a mãe do cara lá, botavam um carinha que eles achavam na rua pra mexer no mouse sem falar pro cara o que era. E o cara tinha que se virar lá, porque eles queriam fazer o negócio mais simples possível. Exato. Que é o. Depois, entendeu? Foi virar o conceito por trás do Macintosh, né? Hello, I'm a Mac, and I'm a PC. O Steve Jobs é um crinqueiro do caralho. Ele era um porra louca. Era. Se drogava, é bom dizer aqui. Muito. Olha, você tem provas disso? Eu vi no filme, olha. Filme não é a Bíblia aí? Tu não falou? Não. Eu já falei, cara. Esse filme é caricato. O que eu achei legal do filme como tema era a gente falar das empresas, cara. É um filme legal. O Steve Jobs era meio carrasco. E aí o que acontece? Ele chamou o presidente da Pepsi pra ser presidente da Apple. Mas peraí, então vamos botar num contexto aqui. A Apple continuava crescendo pra caralho. Continuava. Né? Ela tava estagnada. Ai, não deu certo, Lisa. Não, tava vendendo um computador pra cacete. Não, mas só tava vendendo o Apple II pra cacete, cara. Apple II vendia que nem a água. Mas o Apple II já estava perdendo gás, já que eles falaram. Mas está crescendo absurdamente. Mas o problema é que o Steve Jobs deu tanto problema com a equipe do Lisa. Não, na verdade ele criou, né? Quando aí a gente já está uma parte na frente. O Lisa teve esse problema realmente, mas a coisa ficou feia mesmo na época da equipe do Macintosh. Porque aí ele fez um feudo. Tinha a equipe do Macintosh, tinha a equipe da Apple. E ele via a coisa realmente como duas coisas, entendeu? Ele gostava das fagulhas. Ele achava que se as pessoas entravam em conflito, a criação saía, entendeu? Ele estava no problema com a galera do Lisa, aí falaram assim, olha, por que você não entra nesse outro projeto aqui, que era o projeto do Macintosh, que era um computador parecido com o Lisa, só que de baixo custo. Isso. Aí ele começou uma guerra feudal, que ele ficou puto da vida, que afastaram ele. Eu criei essa porra. Como é que o nego tá me botando pra lá e pra cá? Aí ele começou a criar uma disputa interna e quem ia lançar primeiro, o Macintosh ou o Lisa? Aí ele chamou a galera do Lisa, dos engravatadinhos da Apple. Ex-galera dele. E a turma do Macintosh ele chamava de os piratas do Steve Jobs. Que vocês são os meus piratas, o cara. Isso. Que aí ele perguntava, você prefere ser da tripulação ou ser um pirata? Exato. Pirata, capitão. E tome semana de 70 horas, sem hora extra. Exato. Esse pessoal e foi mole pro Bill Gates levar pra Microsoft. O cara não dormia, o cara não comia, cara. O cara ficava lá o dia inteiro, a noite inteira. E aí que o Jobs trouxe John Sculley, que era presidente da Pepsi. Ele fala em entrevista, né? Eu contratei o cara errado. Porque ele fala. Hoje em dia? Ele fala. Isso, em 85 ele levou o pé na bunda do John Sculley. Pois é, foi o maior problema, porque o cara chegou, viu aquela zona toda, aquela briga interna, aquela religião maluca em volta do Steve Jobs, nego brigando, porque eu falava mal do Steve Jobs, caralho. E ele falou, olha, se vocês querem que a empresa evolua, tem o meu jeito e tem o jeito do Jobs, né? Uhum. E no meu jeito ele não pode comandar a empresa. E aí ele achava que a diretoria ia concordar com o Steve Jobs, né? Ele só deu a opinião dele, de um cara que veio de fora, com experiência, né? E a diretoria concordou com ele. Uhum. Eles afastaram o Steve Jobs de todas as gerências de projeto. Olha como é bom, às vezes, você ser mandado embora, né, cara? Ele foi mandado embora e um ano seguinte, o que ele fez? Comprou a Pixar, meu amigo. Ah, rapaz, essa história é muito boa. E por falar a história muito boa, eu dei uma pesquisada aqui no Google. Sabe que a filha do Jobs é uma milf respeitável? Ó, se o Cardoso falou, eu acredito, cara. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Antes do Jobs sair, teve o... A gente não pode deixar de comentar o comercial 1984. Em 1984, exatamente, que a Apple fez pro lançamento do Macintosh, né? Comercial de Ridley Scott. Ninguém nada menos que Ridley Scott. O cara quis fazer um negócio grandioso, né? Não, foi grandioso. E eles pegaram justamente como o Macintosh ia revolucionar o mundo, e era 1984, fizeram uma brincadeira com o filme, né? O livro. E o Big Brother era a IBM, né? E aí eles vinham e se libertavam daquela coisa e tal, e aí lá vem o Macintosh mudar o mundo. O 1984 nosso é diferente, sabe? Tem uma cena sensacional no filme, o engenheiro lá da Apple, na hora que tá apresentando esse comercial, o engenheiro tá ali atrás e aponta, o Big Brother é o Bill Gates. Essa parte é sensacional. Enquanto o Steve Jobs tava fazendo essa cagada toda, conseguindo ser mandado embora e tudo mais, o que que tava acontecendo na Microsoft? Microsoft tava preparando pra engolir o mundo inteiro, entendeu? E enquanto a Microsoft estava ralando para tentar copiar a coisa toda da interface gráfica, tinha um outro lado que estava desenvolvendo o Word, Excel e outras coisas. Nessa época, a grande briga ainda era entre o WordStar, que era o grande sistema, editor de texto, e o Microsoft Word. Agora, sabe qual foi a grande sacada do Microsoft Word ainda no DOS? Eles começaram a vender com mouse. Então você tinha um programa em DOS, só que você comprava e na caixa vinha o mouse, com direito a driver e tudo, e você já usava o mouse no DOS. Eles lançaram um mouse barato, relativamente barato, que você usava já com processador de texto. A grande sacada deles foi se dedicar ao software e aos periféricos. E, aliás, eles fazem muito bem, cara. Pô, eu tenho o Macintosh, mas o meu mouse era pro software. Isso tá explodindo minha cabeça, calma aí. Os caras foram na Xerox, pagaram lá uma grana em ações pra olhar o negócio do mouse. A Apple. Todo mundo tinha esta porra desse mouse. Qual foi a vantagem disso? A vantagem foi que eles viram primeiro. É nessa parte que a gente tem que falar um pouquinho da Apple, porque a Apple queria lançar o Macintosh, mas eles precisavam de aplicações, de programas, que um computador sem programa não serve pra nada, né? Os PCs lá da IBM, todos tinham milhões de programas, o cacete e tal, mas eles não iam funcionar no Macintosh. Então, é engraçado, uma curiosidade, que antes de lançar o Macintosh, Steve Jobs fez um evento na Apple em que ele chamou todos os desenvolvedores de programas pra assistir. E ele recriou um programa de auditório desses de namoro na TV, sabe? Caralho. E chamou pra participar os três maiores criadores de software na época. E um deles, o Bill Gates, cara. Lá o moleque, sabe? Sentado. E isso tem no tubo. É só procurar. Tem. Porque quem dominava o mercado de software era a Lotus nessa época, não era? A Lotus, exatamente, era maior com um programa só. Lotus 1, 2, 3, que era a planilha. Ah, sim, muito bom. E aí, quer dizer, ele queria instigar essa galera pra eles produzirem programas para o Macintosh. Peraí. Eu tô meio perdido aqui, porque eu só fui usar o computador há 3 anos atrás. Então, o que eu quero saber é o seguinte, a gente tá em que ano, mais ou menos? 1983, por aí. Certo. Em 1981, o Steve Jobs esteve na Microsoft e apresentou o protótipo do Macintosh pro Bill Gates. Sim, porque ele queria que o Bill Gates, um dos caras que eram fortes, produzisse programas, softwares. Saquei. Mas o Bill Gates, independente de ter feito o sistema, o DOS pra IBM ou o Basic lá, ele continuou fazendo software. Ele não era muito o cara de software, ele queria entrar nesse mercado. Não, Bill Gates. Bill Gates, sim. Ele não era cara, não, de software? Software, digo, programa. Sabe? Ele fazia o que até então? Ele fazia sistema operacional, DOS. Ah, coisas. Sim. Então ele queria fazer programas. E o Steve Jobs queria que ele fizesse programas pro Macintosh. E o Bill Gates, ele entrou, fez um contrato. Eu vou fazer programas pra você. Aí ele teve contato com a interface gráfica do Macintosh, ficou maluco. E começou a, paralelamente, querer copiar essa porra. Ele recebeu os protótipos lá, que ele tirou aquela foto linda dele, né? Sabe qual é? A foto sexy do Bill Gates na frente do Macintosh. Exato. Então o Steve Jobs falou assim: Bill, você pode fazer alguns programas pra mim? Faz como se ele fosse uma puta. E o Bill Gates abriu as pernas e falou: claro, Jobs, eu vou fazer pra você. Exato. Enquanto isso, eu vou copiar essa porta. E aí, né? Bancando o bom moço foda, ele... Ah, então me empresta um desses seus computadores bonitos aí. Exato. Pra eu ver o que, que eu posso fazer pra você. É isso, né? Basicamente. Isso, manda ele lá pra casa que a gente vai resolver isso. Mas que conste nos autos que ele fez os programas. Exato, né? É, mas o cara, né? Não, ele não é conhecido por não cumprir os contratos. É, né, não. Pois é. Até no filme tem a parte que ele fala assim: o Steve Jobs, você tá me copiando, seu filho da p, vem cá, não sei o quê. E aí o Bill Gates vai calmamente explicar: não, você vê, eu estou fazendo isso. Ele explica calmamente que ele não era uma ameaça e etc. E aí tudo fica calmo até depois que ele descobre, né? Porque aí ele pegou o Macintosh, porque ele queria copiar descaradamente o sistema operacional com interface gráfica e mouse e tudo isso. Exato. Para o Steve Jobs, o Bill Gates era simplesmente um homem que ia fazer softwares para ele. E o Bill Gates pensava muito além disso. Eu vou fazer o meu próprio sistema operacional baseado nessa porra. E eu vou vender para todo mundo, sabe? Ele estava pensando bem mais além, né? Essa é uma diferença interessante de apontar dos dois, né? Pelo que eu tô percebendo, que o Steve Jobs, ele queria fazer tudo, né? Como Sim. ele quer até hoje, né? Eu vou fazer o computador, o sistema operacional, vai ser desse jeito, caralho, vou vender pronto. E o Bill Gates, não, cara. Eu vou fazer aqui um software, bota onde quiser essa merda. Exatamente. No rabo, se também... quiser, bota na torradeira. Mas nessa época, o Bill Gates já tava dando aquela famosa, aquele negócio que ele faz muito bem, que é anunciar uma coisa e lançar, assim, 3, 4 anos depois. Então, em 83, ele falou que ele tava desenvolvendo o Windows e só foi lançado em 87. 85. Se é que dá pra chamar o Windows 1.0 Exatamente, de Windows. É. É, o Windows 1.0 nem era um sistema operacional, né? Olha, até o 2000 não era. Em 85, o John Scully mandou o Steve Jobs embora da Apple, né? Na verdade, eles afastaram e o Steve Jobs mandou todo mundo tomar no c... Saiu da Apple. É, porque, assim, mandaram embora, mas ele era acionista, era dono daquela merda. Sim, mandou embora da diretoria, né? É, ele não poderia Exato. Trabalhar Porque como ali, a empresa né? tinha sido aberta, era pública, né? Isso. É, tem um conselho, diretoria, sim, presidência e tal. Sim. E não manda, não é um Silvio Santos da vida, né? Exatamente. Ele abriu a parada. Ele não deixou de ganhar dinheiro, ele não perdeu a empresa dele. Isso é bom, né? Não, e ele ainda tinha um emprego lá, ele era chamado de pensador global. E o escritório que ele trabalhava, que era o escritório que ficava um home office assim, se chamava Sibéria, era o codinome. Em 1986, depois de ter sido despedido, Steve Jobs conseguiu comprar a Pixar, meu amigo. Que faz os filmes mais fodásticos de animação que a gente já ouviu falar na história do mundo, cara. Mas então, o cara realmente. Ele. Agora. Ele comprou por dois sacos de pitomba. Não, na verdade, ele comprou a Pixar da Lucasfilm por 10 milhões de dólares. Isso. A Pixar, ela não se chamava Pixar, né? Ela mudou de nome depois. Era a Graphics Group da Lucasfilm. E ele comprou por 10 milhões, mas na verdade ele só pagou 5 pro George Lucas e mais 5 ele injetou na empresa. Culpa de quê? De mulher. Mulher! Como sempre. O George Lucas estava tendo que financiar o divórcio dele, olha isso. Divórcio caro esse. É, porra, e não deixar a pistoleira ficar com os direitos autorais de Guerra nas Estrelas. Exatamente. Vale tudo, né? Aí a Pixar, a gente já sabe o que aconteceu, né? Virou uma grande produtora de animação, a Disney comprou agora, tarará, aquela coisa. Então a Pixar é o que é graças ao Steve Jobs? Sim, senhor. Sim, senhor. Parabéns. Impressionante, ele, né, até cara? Hoje ele tem voz lá dentro. O cara como... realmente está de parabéns, né? Porra, não só isso, como o Steve Jobs hoje em dia é acionista da Disney, cara. Porra, então não é pouca merda, não. Ele é o maior acionista único da Disney, com 7% de ações da companhia, cara. Isso aí... Isso aí é por causa da Pixar. Caraca, Lenço. O cara tem 7% da Disney. Isso. Isso é uma... só pra dar uma noção de proporção, o Roy Disney, que é herdeiro do Walt Disney, tem 1,7, cara. Que isso, cara? Entenderam por que, que a Eve do Wally é uma Macintosh? Exatamente. E o Wally, quando buta, faz o mesmo barulho que o MacBook? Ah, não é à toa, né, cara? É. Cara, pior só se o Wally fosse o Windows, né, cara? Mas aí ele não ia funcionar depois de 700 anos. Hello, I'm a Mac, and I'm a PC. Aí o Steve Jobs saiu da Apple e ele fundou uma nova empresa, a Next, certo? A Next, yes. E tinha muita gente aliviada na Apple, que o terrorista foi embora. Uh-huh. E tinha gente falando que a Apple perdeu o espírito e o carisma dela, né? Ficaram divididos. Exatamente. Mas ele trabalhou vários anos com a Next, fez novos computadores, fechadinhos. Fez o Next Cube, que era um computador, pô, era meu sonho de consumo. Computador caro e lindo. Tudo do Steve Jobs é caro e lindo, né, cara? Exato. Esse é o padrão dele. É, exatamente. Agora vocês só falam de Steve Jobs, eu quero saber do Bill Gates, cara. A gente tava falando dele. O Bill Gates tá ocupado ganhando dinheiro. Exato, mas, pô, é por isso mesmo. Mas... Então ele roubou descaradamente o sistema operacional do nosso amigo Steve Jobs. Lançou o Windows e suas subsequências. Aí teve um processo que durou anos e anos, que a Apple processou a Microsoft, alegando que eles tinham roubado o look and feel. Exatamente. Do Mac, que pode ser traduzido pelo jeitão. O jeitão, bom. Boa! Você não tem como patentear o jeitão, entendeu? Esse look and feel. Mas você tem como exigir direitos autorais. E foi baseado nisso que eles mandaram o processo. O Bill Gates falou assim, não vou mudar porra nenhuma. Que os nossos advogados se degradem até a Suprema Corte. Ah, que se foda. Até lá eu já tô milionário. Exato, né? Durou 6 anos o processo e a Apple perdeu. É porque é uma causa, né, muito subjetiva, né, cara? É, e esse processo foi o que definiu a Microsoft como o que virou a mesa e transformou a Microsoft no que ela é hoje. Ela tornou uma empresa muito mais poderosa do que a Apple, apesar da Apple ser pouca merda, não. O filme acaba nesse momento, né? É, o filme acaba em 97, né? Quando ele tá voltando pra Apple. Antes disso, mostra esse momento do Bill Gates lá mostrando o clipe do Macintosh. Uh-huh. E aí o engenheiro, como o Nick disse, aponta lá pro Big Brother e pro Bill Gates. Isso. E aí o Steve Jobs fica putaço, grita pra caralho. Você me roubou. E ele, olha, não é bem assim, eles são só parecidos. Foi bem escroto, né? É similaridades. O Steve Jobs fala assim, a gente faz coisas muito melhores. Ele, mas não importa, isso. Exato. Não importa. Essa cena não aconteceu na vida real, óbvio. Mas o que eles falam, eles capturaram exatamente o espírito da coisa, né? A Apple faz coisas melhores e o Bill Gates não tá nem aí, não, né, importa. Quero vender essa pra tudo quanto é lado, né, cara? E uma das provas disso que vocês falaram, que o negócio da Microsoft é software, uma das maiores fontes de renda da Microsoft hoje não é nem o Windows, é o Office pra Macintosh. 90% dos Macintosh rodam o Office da Microsoft. É, quer dizer, hoje pois a coisa se uniu, não tem como ser tanta... Como mostra no filme, quando o Steve Jobs volta, o Bill Gates compra uma participação grande da Apple. Então, hoje em dia, também, a Apple também é do Bill Gates. Isso eles já resolveram. Já venderam. A Apple tava na merda, mas na merda mesmo, tava pra fechar. Nisso, a Microsoft comprou, na época foi uns 300 ou 400 milhões de dólares de ações em um dia. Nossa! Meu Deus! O mercado inteiro, uau, foi atrás. Salvaram a Apple. Deu uns 6 meses depois, a Microsoft revendeu as ações pra Apple pelo valor original. Ah. Cara, que bom. Melhor estilo, não acostuma, mas a gente faz isso porque o mundo da gente é melhor quando tem os dois. Ah, que bonito. Em compensação, hoje, o melhor computador do mundo para você rodar Windows é o MacBook. E ele vem no CD do SX da Apple, vem todos os drivers para Windows, se você quiser instalar o Windows. Pois é, funciona perfeitamente. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Mas o que eu acho que é legal, assim, de analisar, que enquanto o Steve Jobs fazia o computador fechado e daquele jeito, a ideia do Bill Gates era, né, até melhor pro mercado, porque ele dava a opção de você montar o seu computador como você quisesse. E alguém ia preencher esse espaço, né? Você podia escolher um fabricante qualquer de placas, de hardware, de HD, de não sei o que lá, e montar tudo e coloca o Windows. Não vai funcionar, mas... Por que todo mundo fala assim, olha, o Windows dá tanto problema? problema e o Mac não dá problema, porque o Mac é como um carro que você compra pronto da fábrica, né? Exato. Ele já vem todo montado com as peças que funcionam melhor, da melhor forma, etc. Só que o PC não tem marca. Quer dizer, hoje em dia tem mil empresas que montam seus PCs. Na época, não. Você, é como se você montasse um carro com peças de segunda. Exato. Né? Você sai comprando peça daqui, peça dali, monta e tá pronto. Óbvio, o carro não vai funcionar tão bem quanto o que veio da fábrica. Não funciona nada. Mas dá conflito de IRQ. Porra, tu é velho, hein? Mas o Bill Gates falou, porra, tem uma mega fatia desse mercado e eu vou entrar nessa, cara. Mas isso, pro mercado, é muito melhor. É claro. Porque aí você pode ter o cara que monta o computador, você pode ter as fábricas que fazem as placas conforme eles acham melhor. Exato. E tal, né? A concorrência, né, e o mercado funciona melhor no estilo Bill Gates. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. A Apple é uma empresa que ela cria tendência para todo o mercado. Sim. Para todo o mercado de PCs. Uma vez o cara falou pro Woz numa entrevista, recentemente, falou, Woz, o que você acha desse universo onde o Mac é uma coisa elitista e que a maioria das pessoas usam os softwares da Microsoft, usam o PC? Ele falou assim, olha, não é bem assim não. A Apple cria a tendência que o mundo inteiro segue, entendeu? Tudo é... Ele tá defendendo, obviamente, a Apple, mas isso é verdade, né, cara? Tudo, o iPod foi lançado. Aquela época do computador transparente foi insuportável. Mas era, cara, porque aí era filtro de linha, tudo, tudo, cara, era transparente. Aquele iBook laranja ninguém merece também. Tem aqui, se vocês verem aí no YouTube, tem uma entrevista com o Steve Jobs alguns anos atrás, que ele fala o seguinte, o problema da Microsoft é que eles não têm bom gosto. Eles não trazem ideias originais ou cultura pro mercado. Não tem problema com o sucesso deles, eles merecem, na maior parte. O problema é que eles fazem produtos de terceira categoria. Né? Mas isso eu não tiro o mérito dele, né? Não, com certeza. Mas aqui o Steve Jobs é o artista, enquanto o outro é o industrial. E na parte do bom gosto, eles sabem. Aquele vídeo que eles fizeram, se a Microsoft criasse a caixa do iPod. Ah, é fantástico. Aquilo é fantástico. É verdade. Tem aí, clique, o que aconteceria se a Microsoft criasse a caixa do iPod. Procure no YouTube ou no Jovem Nerd, eles vão colocar o link, se não forem preguiçosos, por um vídeo da Microsoft Tech Edge 2007, onde tem uma apresentação com um vice-presidente da Microsoft. Ele percorre passado, presente e futuro dos erros da Microsoft num DeLorean dirigido pelo Doc Brown. Que isso, caralho, cara. Que porra. E ele vai, inclusive, no futuro, se o Biff fosse o gerente da Microsoft, e o futuro é dominado pelo Microsoft Bob e pelo Clips. Ah, não, o Clips não. É. Tudo merecido. Com direito à participação de Christopher Lloyd. Meu Deus, excelente, cara. Eu quero saber o seguinte, agora que acabou o filme, uhum, e o filme acaba em 97, e nós estamos em 2008, uhum, eu quero ver vocês falarem agora. O boneco do Sawyer, por exemplo, tem umas partes pequenas que o meu gato engoliu, e até hoje, bom, ele tá suando assim, estranho pra mim, né? Ele late em vez de mim, mas tudo bem. Bom, a pintura tá descascando, né? O olho tá mal pintado, tá verde, o pessoal é verde, mas tudo bem. Não tem problema, o cabelo dele não é louro, é verde, né? O boneco não colabora. Ele não colabora. Em várias posições, ele fica sempre com aquele bracinho estendido dele, pinando ali, não dobra, aí é foda. Aí é complicado. Olha só, é só pra, entendeu, uma reclamaçãozinha, a jangada dele, do Sawyer, ela tem um vãozinho assim, que aquilo ali é um depósito de poeira e de mosquito, né? De mosquito! Aí é preciso realmente fazer alguma coisa. O busto do Han Solo, né, eu pedi também pra vocês, não tem perna, é o nariz dele, tá torto demais, ele não fala, e olha só, não fala e tá escrito a caneta, vocês escreveram a caneta que ele fala, tá ali, talking doll. Como é que vai ficar esse negócio aí? Não vem pilha, lógico, né? Aí vocês vão dizer que ele não fala porque ele não tem pilha. A base dele é desequilibrada, ele vive caindo, né? Ele não quebra, é ótimo, não quebra, mas ele marca o chão, só que ele não sai mais, né? Nem com o time removedor, água rai, sabonete, não sai. Aí é complicado, né? Solo de boca no azulejo, mas beleza, quanto a isso, tudo bem, as camisas pinicam, né? E... Pô, é, e tem uns bottoms, né? Do Jovem Nerd. Tem aquela coleçãozinha de bottoms, é tudo enferrujado. Provoca tétano. Não, só isso. Eu fui botar um bottom no meu gato, ele morreu. O gato! E aí? Tá, beleza. E meu nome é Pinóquio.